Eu fiz 399, falei que aqui de solo, após o 39 da Otan, ingressar na Índia, é o mesmo que passou na chave agora, teria o selecionamento após táxi. Passou na meta, agora estou autorizado após o táxi, já foi 39. Pronto, está 3601. Autorizado, aliás, decolar pistão 0, vento calmo. Autorizado, aliás, decolar pistão 0, está 3601. Controle está 3601. Está 3601, contato radar, tem para mim de voo 360, retirando Lima. Direto Lima, subindo 360. Isso, ó, senhor. Parafax, Sultan 3399-162 a bordo, 3h45, Azena do Galeão. 3399. Direito a Guia Índia, ponte pronta, não ponte espera, ele é no 016. Já pode esperar, passa na Afirmo, voo 961 para o Galeão, prepare saída São João 1, número 2, cópia. Guarda. Autorizado, alinhado intercalático no zero, vento calmo. A vida é calma, zero, tá? 3399. Chame controle no 20, 10, 9, 8. 08, 3399. Rafael, bom dia. Para a cópia, prepare Salvo 1, aguarde número 3. Salvo 1. Número 340, minha seja Salvo 1. 340, Salvo 1, até 33, na frente. Monha, via Otozulu 10, o base, Otozulu 16, pós-Lum e conforme rota, nível 360. Saída Salvo 1, Luda, Motiva. Decolagem da 10 com curva direita. Transponda, Suco 037, frequência do controle em Salvador, 120, décima 8. estacionamento. 1229, aguarde para iniciar o feedback número 2 setor. 075, decolado ao Zulu 1, chega em controle em Salvador 120, decimal 8. 208. Salvador 120, essa ponta de táxi 182, a porta. Vamos 229, táxi da diretoria Índia até o ponto de espera da pista no 0, aposte quando pronto para decolagem, Quinhagão no 0, 16. E a Índia, posição no 0, com Quinhagão no 0, 16. Ou no 229. Prepare saída, Tambo 1, avante, copia. Cargando, pode ser, tá bom? Corre 229, da parada 26, chama o controle de Salvador, 120, continua 8. 208, uma boa. Sim, muito obrigado. Pode vir, por favor, obrigado. Eu bati o processo. Chegando a 251, autorizado Guarulhos, via Antas 110 até Taubaté. Nível de voo 360. Saída Sambo 1, Leda, Motiva. Separagem da pista no 0, primeira curva à direita. Transponder 5045, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. É 25, autorizado Guarulhos, 3.0, doutor Lanca 10, curva direita, São Paulo, Leda, Mótica, o Pedro 10, Taubaté. 5045, 208, na 25. Vai, destino H25, recorte para o futebol de funcionamento, portão 5. Parabéns. Continua 075, continua com a gente Lima e uniforme. É isso aí, esse nome mesmo, Doutor. Obrigado. Sim, Tietê, bate pronto para o Puxi, acionamento, faz 3, cruzamento correto. Para o acionamento, eu vou no 349. Pronto, é minha.